todas as coisas, mas eu sei o que não é certo. E tenho que me esconder, porque o medo mora aqui perto. Todos sabem quais são os problemas, já estou tão cansado desses caras que não fazem nada. Será que eu que sou o culpado? Eu só quero uma verdade, alguma verdade. Acredito no futuro, mas quem sonha paga o preço de sofrer pelo seu sonho. Chega a noite e eu me esqueço. Encontro os meus amigos e é sempre a mesma conversa. Todo mundo está com medo e só eu pareço estar com pressa. Eu só quero uma verdade, alguma verdade. Que me prove que ela existe, que eu não sou um sonhador. Que ela esteja do meu lado, pra que eu nunca fique só. Tenho fé que ainda encontre, se um dia conseguir. Vou abrir todas as janelas pra deixar o sol sair. O sol sair. E toda semana um crime novo pra vender anúncio na televisão. Qualquer hora eu acordo, já não tenho mais meu coração. Eu não sei o que fazer pra ver o mundo em paz. Mas garanto que não basta a palavra, basta escrita num cartaz. Eu só quero uma verdade, alguma verdade. Que me prove que ela existe, que eu não sou um sonhador. Que ela esteja do meu lado, pra que eu nunca fique só. Tenho fé que ainda encontre, se um dia conseguir. Vou abrir todas as janelas pra deixar o sol sair. E o seu silêncio parece dizer que já faz tempo que as suas palavras são inúteis. Quero uma verdade que me prove que ela existe, que eu não sou um sonhador. Que ela esteja do meu lado, pra que eu nunca fique só. Tenho fé que ainda encontre, se um dia conseguir. Vou abrir todas as janelas pra deixar o sol sair. Acredito que ela existe, que eu não sou um sonhador. Que ela esteja do meu lado, pra que eu nunca fique só. Tenho fé que ainda encontre, se um dia conseguir. Vou abrir todas as janelas pra deixar o sol sair. O sol sair. Vou abrir todas as janelas pra deixar o sol sair. O sol sair.